Eu quero, vou tentar ser breve aqui nessa meditação da palavra de Deus. E é uma continuidade daquilo que Deus vem fluindo, vem soprando nos nossos corações. Nós falamos anteriormente de arrependimento e aliança. E nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. E falando mais especificamente de adoração. Então, o título dessa mensagem é: Você é um dos nossos? Você é um dos nossos? É uma pergunta. E você vai entender o porquê dessa pergunta. Né? O texto bíblico que nós estamos usando é Josué capítulo 5, os versículos 8 a 15. Então, se você quiser anotar aí, Josué 5, de 8 a 15, eu vou ler aqui. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E a outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Então eu quero tirar dessa palavra, desse texto, alguns princípios importantes para entrarmos numa dimensão de adoração, numa dimensão de experimentar a presença de Deus nova para cada um de nós, nova para nós como pessoas e como congregação. Então, relembrando, nós falamos alguns domingos atrás sobre Gilgal, naquele dia em que nós fizemos um círculo aqui. Quantos estavam aqui nesse dia? Amém? Foi na ceia do mês de outubro. Nós fizemos um círculo aqui e ministramos essa palavra sobre Gilgal. Justamente porque Gilgal literalmente significa círculo de pedra, círculo ou aliança. Então Gilgal traz esses significados, traz esses contextos. Círculo de pedra. Era algo consolidado, era algo firme, era algo firmado, um círculo de pedra. Era ali onde os irmãos se assentavam e tinham comunhão. Gilgal. Gilgal é esse círculo de pedra, essa é a aliança. É a marca mais fundamental da glória de Deus sobre as nossas vidas, a aliança. Amém? Então, eles estavam nesse ambiente de aliança. E nesse ambiente de aliança, aquele povo, aquela geração, estava num processo de santificação. Nós lemos que eles passaram pela circuncisão. Eles tiraram aquilo que vinha do mundo, aquilo que os marcava do mundo. Era uma geração que havia caminhado 40 anos do deserto e nunca havia sido circuncidada. Mas naquele dia os homens foram circuncidados. Por quê? Porque Deus estava firmando uma aliança com aquele povo, com aquela geração. E logo em seguida celebraram a Páscoa. A Páscoa, que também é uma aliança, era a morte daquele cordeiro, o sangue que era derramado, e eles comiam daquele cordeiro, cada um em suas famílias. Então Deus estava firmando uma nova aliança no sangue com aquele povo. Assim como Deus firmou conosco uma nova aliança no sangue do Cordeiro, Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Quantos têm sobre a sua vida o sangue da nova aliança? Diga amém. Diga obrigado, Jesus, pelo teu sangue sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer para você um princípio importante. Sempre quando nós firmamos uma aliança com o Senhor, sempre quando nós consolidamos uma aliança com o Senhor, eu e você podemos esperar a manifestação da glória de Deus. Sempre quando nós consolidamos uma aliança, nós podemos esperar a manifestação da glória. Aleluia. E foi isso que aconteceu com Josué nesses dias. Deus já havia colocado eles ali na beira da conquista de Canaã. Mas faltava algo. Talvez, irmãos, esteja faltando algo na minha e na sua vida. Sabe o que é? A manifestação da glória. Nós temos começado, digamos assim, a arranhar essa nuvem de glória. Nós temos começado a experimentar algumas coisas dessa glória. Mas falta sermos batizados nessa glória. Falta sermos mergulhados definitivamente nessa glória do Senhor. E Deus quer fazer isso conosco. Amém? Você crê nisso? Você crê, Jardel? Aleluia! Você crê, Natanael? Amém! Glória a Deus! Dois ou três concordam? Então já está feito. Amém? Os demais concordam? Glória a Deus! Deus quer nos mergulhar, irmãos, na glória. Aleluia! E eu quero expor aqui algumas etapas, né? Alguns acontecimentos aqui nesse texto. Primeiro, eu quero destacar, número um aí do slide, a Bíblia diz que apareceu um homem que tinha na mão uma espada nua, né? Um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, desembainhada, pronta para a guerra. E nós vamos ver quem era esse homem. Quem você acha que é esse homem? Alguém arrisca aí uma opinião, um palpite? Quem vocês acham que era esse homem? Hã? Jesus. Alguém acha? Alguém tem outra opinião? Quem era esse homem? Amém. Jesus, o anjo da sua presença. Sempre quando no Velho Testamento aparece anjo com A maiúsculo, é uma manifestação de Jesus no Velho Testamento. Jesus ainda não tinha vindo em carne, mas ele já existia, porque a Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Jesus sempre existiu. E em ocasiões ele se manifestava com a sua glória, com seu poder, com a sua majestade. Essa foi uma das ocasiões. Alguns dizem, não, mas esse anjo era um arcanjo, era Miguel, era não sei quem. Mas era Jesus, sabe por quê? A Bíblia diz aqui que Josué se prostrou e adorou esse anjo. E o anjo não rejeitou essa adoração. Os anjos são muito zelosos de dar a glória somente a Deus. Quando aconteceu a mesma coisa lá em Apocalipse 22, João recebeu aquela revelação tão maravilhosa que quando o anjo estava finalizando as palavras, ele se ajoelhou para adorar aquele anjo. E o anjo falou, olha, não faças isso. Eu sou conservo teu. Não me adore, adore a Deus. Ou seja, o anjo aqui em Josué 5 aceitou a adoração. Então não era qualquer anjo, era Jesus. Manifesto na sua glória. Amém? Então o anjo apareceu a Josué. E aqui nós temos um princípio tremendo. Que nós precisamos ver o anjo da sua presença antes da conquista. Amém? Você vai entrar nesse propósito de 40 dias. Quantos querem conquistar coisas no reino dos céus, coisas espirituais, materiais, todo tipo, toda sorte de bênção? Você quer conquistar? Acho que alguns não querem. Você quer conquistar? Aleluia! Então você precisa ver o anjo da presença de Deus. Você precisa tocar a glória do Senhor. Você precisa ter uma experiência marcante com a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E esse anjo, ele não está parado. Esse anjo, ele não está acomodado. Esse anjo não é aquela imagem barroca do cupido gordinho, cabelinho enrolado, com asinha. É um homem, amém? É um homem de guerra, com espada na mão, pronto para usar, amém? Isaías 6,3, guarde esse texto. Eu quero te dizer que a adoração que sai dos teus lábios, que sai dos meus lábios, a nossa adoração como igreja, é uma tremenda e poderosa arma de batalha espiritual. É uma poderosíssima arma de batalha espiritual. Então, quando Jardel fala ali, irmãos, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar, vamos abrir os nossos lábios. Querido, se você soubesse o poder dos teus lábios abertos diante de Deus, você não ia parar de falar. Você não ia parar de cantar, você não ia parar de adorar. É porque você desconhece o poder dos teus lábios abertos em adoração diante de Deus. Porque se você conhecesse, não ia demorar. Ia dar o dó maior ali no teclado e você já ia se derramar em adoração, em clamor, em línguas. Porque a adoração é uma arma tremenda de batalha espiritual. E Deus tem me falado, queridos, que neste lugar, nesta igreja, nesta congregação, Deus quer encher os nossos lares de adoração. Deus quer encher as nossas casas de adoração. Os nossos filhos de adoração. Deus quer encher os nossos ambientes de adoração. Mas você pode falar assim, ah, Leiva, mas eu já faço isso. Eu tenho o CD da Ludmilla, eu tenho o DVD do Azaf, eu tenho não sei o quê. Ok, isso é uma parte. Mas eu estou falando eu e você, nós, como sacerdotes, sermos adoradores intensos em nossos lares. Sermos pessoas que envolvem o nosso dia a dia com adoração, com graças, com gratidões, com louvores. Você vai ver a glória de Deus se manifestar. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, Isaías 6,3... Eu gosto desse texto. Existe um cântico no céu que é cantado desde toda a eternidade que diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Eu não sei se você reparou, mas essa proclamação de adoração no céu é ao mesmo tempo uma proclamação de guerra contra as trevas. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é aquele que tem o controle nas mãos, aquele que despede chamas de fogo, aquele que o Salmo 29 diz: a sua voz é poderosa. O Senhor preside os dilúvios, amém? Estava falando para o Jardel que essa chuva veio bem na hora, né, de começarmos a reunião, e eu disse para ele: Jardel, até aquele momento eu estava um pouco temeroso de algumas coisas muito específicas que Deus me deu para falar hoje à noite. Mas a chuva veio na hora e levou embora o temor. Amém? Então, irmãos, Deus preside os dilúvios. Deus preside todas as coisas. Então, existe uma proclamação de guerra. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! E a Bíblia diz que existem seres celestiais que constantemente estão adorando ao Senhor com essas palavras, e eles não cessam de fazer isso. E eles são chamados de serafins. Serafins, no original, é uma palavra que quer dizer queimando, furioso, ardente. Então eles ardem em adoração, eles queimam em adoração diante de Deus, porque eles estão diante da glória do Senhor. E aquela glória os consome. Essa glória tem que nos consumir, irmãos. Essa glória tem que nos abalar. Essa glória tem que nos incendiar. Amém? Quantos querem ser queimados por Deus? Queimados pela glória do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode levantar as tuas mãos. As tuas mãos. Você não tem só uma. As duas. Bem alto. Levanta bem alto E com toda a tua alma diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, aleluia. Oh, Shikataramanasuri Kandaraman. Aleluia. Oh, Jesus. Enche este lugar com a tua glória, Senhor. Aleluia. Então, um homem que tinha na mão uma espada nua é o anjo do Senhor. E ele está conosco todos os dias. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença da glória do Senhor já está conosco. Basta que nós tenhamos acesso, acessemos essa glória, demos espaço para que essa glória se manifeste. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, vem a pergunta. Slide 2 aí. Em segundo lugar, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aleluia. E eu quero comentar essa pergunta porque ela é o centro dessa ministração de hoje. Josué, ele havia visto Moisés muitas vezes adorar a Deus. Josué era aquele ajudador ali de Moisés. Então ele viu muitas vezes Moisés entrar na nuvem, entrar na tenda da congregação e receber dali instruções, direções para conduzir o povo na caminhada. Mas até este momento, a Bíblia não relata nenhuma experiência pessoal de Josué com a glória de Deus. A Bíblia não relata. Então, até esse momento, Josué viu outros entrarem na glória. Mas agora não. Agora, a glória se revelou pessoalmente a Josué. Talvez isso aconteça com você. Talvez isso aconteça comigo. De estarmos num ambiente de adoração e virmos outras pessoas entrando na glória, desfrutando da glória, sendo tocados pela glória, e nós como espectadores. Mas eu quero te dizer que não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas, porque o véu já foi rasgado e nós temos liberdade para entrar e desfrutar e nos derramar na glória do Senhor. Então, queridos, não admita que você venha a um lugar de reunião, seja aqui, seja no grupo, seja onde for, na sua casa, não admita estar praticando uma adoração religiosa. Não admita estar num ambiente de glória e não ser tocado pela glória. Amém? Eu lembro de um irmão que falava pra gente assim: olha, quando você for mergulhar no rio de Deus, tira o escafandro, né? Tira aquelas roupas de mergulhador. Escafandro era aquelas coisas pesadas, antigas, né? Tinha um capacete com a janelinha quadriculada assim. Então tira essa roupa pesada, mergulha no rio de Deus. Então não adianta estarmos no ambiente da glória e não sermos tocados pela glória. Por que que eu falei isso? Essa era a primeira experiência de Josué diretamente com a glória de Deus. Essa pergunta demonstra que ele não tinha ainda uma intimidade pessoal consolidada com Deus. Ele precisava ter essa experiência. E eu quero dizer para você, você precisa ter essa experiência. Mas você está falando isso aí e eu caminho há 200 anos na igreja, pode ser que você nunca tenha tocado a glória do Senhor. Pode ser que você nunca tenha experimentado a intensidade da glória do Senhor. Ou talvez você esteja falando: ah, mas eu cheguei ontem na igreja, não sei nem orar direito. Aí eu vou rememorar a palavra que o Alonso falou ontem. O recém-nascido, ele não sabe nem falar, mas ele sabe quem é o pai. Amém? A criança recém-nascida, ela não sabe nem falar, mas ela sabe quem é o pai. Então, se você sabe quem é o pai, você pode entrar na glória do Senhor. Você pode tocar a glória do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então, você precisa ter esse momento de tocar a eternidade. Porque quando a glória do Senhor nos toca, a nossa vida nunca mais é a mesma. Amém? Eu quero dizer outra coisa. Josué era um guerreiro experiente, já tinha passado por muita batalha, já tinha enfrentado muita coisa. Só que para andarmos com Deus, não basta sermos guerreiros, nós precisamos ser adoradores. Então nós somos guerreiros, sim, guerreiros da última geração, como temos cantado, somos, e não deixaremos de ser. Só que só isso não basta. Nós precisamos ser intensos adoradores do Senhor. Aleluia. Porque o guerreiro, ele conhece a missão. Ele conhece a missão, ele pode saber o propósito, decorado, de frente para trás. Só que o adorador, ele não conhece apenas a missão, ele conhece o coração. Ele conhece o coração daquele que o enviou. Ele conhece o que está doendo no coração de Deus em relação ao areal, em relação a Águas Claras, em relação a Taguatinga, em relação a Brasília. O adorador conhece as dores do coração de Deus. Essa é a diferença entre um guerreiro e um adorador. E o Senhor está nos chamando para sermos adoradores do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. João 15:15. Jesus falou: já não vos chamo servos, guerreiros, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, adoradores, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tudo quanto ouvi de meu Pai. Então Jesus quer falar com você, Jesus quer falar comigo coisas muito particulares, coisas muito íntimas e muito intensas da sua presença. Você precisa se aquietar em adoração e ouvir. Amém? Aleluia. Você precisa conhecer o que o Pai tem a te dizer. Por isso adore, adore ao Senhor, adore. Aleluia, mergulhe. Mergulhe na presença de Deus. Aleluia. Por que que Jesus subiu naquele monte da transfiguração só com 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Eu fiz essa pergunta ao Senhor. E aí o Senhor foi me levando para outros textos, para acompanhar a trajetória daqueles 3 homens de Deus, Pedro, Tiago e João. E logo no livro de Atos, eles são chamados de colunas da igreja. Eles foram 3 apóstolos que se tornaram colunas da igreja, se tornaram como um conselho, como uma referência da igreja primitiva. E lá na frente, 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, aliás, Pedro vai falando, né, já idoso, já vai falando da sua partida, e ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: ora, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, velhinho, lembrando da experiência da transfiguração. Então Jesus quer revelar a sua glória aos seus discípulos. Jesus quer revelar intensamente a sua glória, para fazer de você uma coluna, fazer de você algo firme, consolidado, coluna que vai sustentar outros, amém? Então quando nós cantamos aqui, não é apenas uma música que o Fernandinho compôs numa boa inspiração. Quando nós estamos cantando aqui de paz, de multidões, são colunas. São colunas. Aleluia. E Deus tem uma unção para liberar. Precisamos entrar na glória do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, terceiro lugar, esse anjo, terceiro slide aí, se identifica como príncipe do exército do Senhor. Príncipe do exército do Senhor. Identificação. Aqui Jesus se mostra claramente quem era. Colossenses 1:15 diz: ele é o primogênito, ou príncipe de toda a criação. Primogênito não no sentido de ter sido o primeiro a ser criado, como algumas seitas acreditam, mas no sentido de ter a preeminência, de ter autoridade sobre toda a criação, porque tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui há uma revelação clara. Príncipe. Príncipe mais uma vez remete a domínio, a reino, a conquista, a batalha. Então estava ali um príncipe, não era um soldado qualquer, era um príncipe na frente do exército. Amém? Era um príncipe. E Jesus é esse que está à frente dos seus exércitos na terra. Jesus é esse que expulsa Satanás e conquista as pessoas, estabelece o seu reino. Aleluia! Quantos aqui foram conquistados por Jesus? Aleluia! Aleluia! Quantos querem lutar junto com esse príncipe nessa hora? Amém? Aleluia! Nós somos convidados a fazer parte desse exército. Em quarto lugar, o que Josué faz? Prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Uma atitude, rendição. Amém? Rendição. Prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. O Salmo 2, versículo 12, diz assim: beijai o filho, para que não se ire e não pereçais no caminho. O que o salmista está falando aqui? Beijai o filho. O que isso tem a ver com prostrar-se, com render-se? Beijai, guarde essa palavra. No original hebraico, essa palavra é nashak. E no grego, proskineo. Proskineo. Essa raiz pros já fala de prostrar-se. Proskineo significa literalmente lançar-se aos pés para beijá-los. Então, beijai o filho quer dizer, lança tua vida aos pés do filho e beije os pés do filho. Porque Jesus recebeu a adoração daquela mulher pecadora, lá em João capítulo 12, se não me engano. Por quê? Ela fez isso aqui. Ela não tinha teologia, ela não era discípula de ninguém, ela não era formada no farisaísmo, mas ela entendeu o princípio da adoração: prostrar-se aos pés e beijar. Eu vou ilustrar aqui o que a Bíblia diz. É isso. Esse prostrar-se aqui é deitar literalmente, totalmente, com o rosto no chão e beijar os pés. Amém? É isso que Deus quer que nós façamos. E se Deus te dirigir a fazer isso literalmente, faça, meu irmão. Faça. Faça, não resista. Não se ache ridículo. Não se ache impróprio. Não se ache inadequado. Faça mesmo. Amém? Prostre-se aos pés do filho. Aleluia. É um ato de humilhação e de rendição total ao Senhor e dono das nossas vidas. Beijar. Ninguém beija de longe. Já pensou os casais aí, os casados, né? Se o beijo fosse só de longe, ia ser complicado, né? Para beijar você tem que estar perto. Para beijar você tem que se aproximar, você tem que se aconchegar. É assim que Deus quer que o adoremos. Amém, queridos? É nessa intimidade, é nesse calor, é nessa proximidade de ouvir a respiração um do outro. É assim que Deus quer que nós o adoremos. Então prostre-se aos pés e beije os pés do Senhor. Aleluia. Humilhe-se diante do Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. A glória do Senhor está aqui, irmãos. Oh, riba cantaraba cheire manassu. Oh, chica tuire manassu cantaraba cheire. Aleluia. Nos prostramos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Aleluia. Então é prostrar-se aos pés do Senhor, beijar os seus pés. Em quinto lugar, Josué, ele faz uma pergunta. Que diz meu Senhor ao teu servo? Uma atitude, obediência. Se você se prostrar aos pés de Jesus, ele vai direcionar a tua vida. Ele vai dar comandos muito especiais à tua vida. Ele vai colocar os pingos nos is na tua vida. Ele vai esclarecer o que estiver confuso, determinar o que estiver embaraçado. Prostre-se aos pés do Senhor. Aleluia. Que diz meu Senhor ao teu servo? Adoração é um tempo especial de ouvir a Deus. O adorador deve estar disposto a ouvir o que Deus tem a dizer e a obedecer o que ele determinar. Existe um hino antigo, né? Que o refrão fala isso. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém? Isso é adoração. Aleluia. Aleluia. Efésios 5, 17 a 20. Esse texto é muito precioso. Diz: por isso, não sejais insensatos, mas procurai compreender em tudo qual seja a vontade do Senhor. Isso é uma atitude de um adorador. Senhor, qual é a tua vontade nisso? Né? Vou pegar aqui um exemplo. Qual é a tua vontade nesse cachorrinho perdido que eu achei? Né? Deus tem um propósito em tudo, irmãos. Né? Deus tem um propósito em tudo. Então, nada acontece por acaso na vida de um adorador. Nada acontece por acaso. Qual o propósito do meu pneu ter furado nesse lugar, Senhor? Se você estiver andando com Jesus, você vai entender. O homem espiritual discerne todas as coisas, diz a palavra, mas por ninguém é discernido. Né? Eu estou vivendo isso, irmãos. Estou vivendo isso lá no meu local de trabalho. Entrei ali meio pisando em ovos, mas cada dia que eu vou ali, eu vejo o propósito e a fidelidade de Deus. Lá é um campo missionário tremendo. Eu não imaginava. E simplesmente o que está acontecendo lá é que nós estamos nos reunindo e fazendo o que a gente faz lá em casa, em outros lugares, pegando um violãozinho, tocando com o dedo, sem palheta, e adorando ao Senhor, e as pessoas estão despertando, estão chegando, estão se interessando. O nome de Jesus está sendo exaltado ali, um altar de adoração está sendo construído ali, fortalecido. A glória do Senhor está entrando naquele lugar e pessoas estão se achegando ao Senhor. Então, se for para salvar uma pessoa lá, como diz a música, vai valer a pena. Amém? E eu sei que Deus tem mais do que um ali. Eu vou te falar, Jardel, aquela palavra que você deu de mudarmos o nosso olhar, né, com relação às pessoas. Eu tenho vivido um desafio prático ali, né? Que eu estava até falando com a Ju. As pessoas que têm se interessado em se achegar, em ouvir a palavra, né, em estar lá nas reuniões, são aquelas pessoas assim mais excêntricas que você pode imaginar, né? Que eu já trabalho num lugar que não é muito normal, né? E no lugar onde eu trabalho, é uma coordenação onde estão os mais doidos dos doidos lá. É o povo onde estão os antropólogos, sociólogos, gente que morou 10 anos numa terra indígena, então é mais índio do que do nosso lado aqui. Então é um povo, assim, meio doido mesmo. Pessoal chegado nas terapias alternativas, aquela coisa toda. E são justamente esses que você olha assim, caramba, eu olhei uma moça lá, uma antropóloga lá, a menina mais hippie que tem lá da sessão, e perguntando, ah, como é que é, não sei o quê, cada quinta-feira vai um pastor pregar, como é que é isso, não sei o quê e tal. Não, pode chamar que eu vou. Amém. Aí o outro chefe lá de uma sessão, né, dentro da mesma coordenação onde eu tô, que é o cara mais desbocado do mundo, né, que de 10 palavras, 9 e meia não se aproveita. Aí justamente esse está interessado. E o terceiro é um estagiário, novinho, trabalha bem a beça, só tem um problema. É homossexual e mora com um cara. Aí justamente esses três são os que estão mais interessados. Eu falei, Jesus, tem que olhar com os teus olhos. Tem que olhar com os teus olhos mesmo, Senhor. Mas a glória do Senhor está sendo proclamada ali. E as pessoas estão chegando. Amém? Aleluia. Então, que diz meu Senhor ao teu servo? Deus vai te dar comandos muito especiais em meio à adoração. E é preciso que você corresponda, né? Procurai compreender em tudo qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Em sexto lugar, esse anjo dá uma ordem a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Aqui, irmãos, há uma mudança em nossas vidas. Por que que o anjo disse para ele tirar o sapato dos pés? Talvez hoje a gente não entenda muito isso, que a gente pensa assim, ah, vou tirar meu sapato, vou pisar aqui num chão polido, né, limpo, né? Ou eu vou tirar meu sapato, lá em casa tem vários outros, né? Não tem tanto significado, mas para eles tinham. Lá não tinha BR-40, não. Mesmo esburacada, era bem melhor do que o que eles andavam lá. Lá não tinha Nike, Adidas, não tinha Havaiana, não tinha nada disso não, irmãos. Era couro de bode, de camelo, sei lá do que era. Então, tirar sandálias e andar com o pé descalço ali tinha o significado de exposição, né? Simboliza o quê? Você se despojar dos seus aparatos humanos, das suas garantias humanas. Tirar a sandália, nesse sentido, significa você abrir mão daquilo que te dá garantia de sucesso, né? Ah, eu vou porque eu confio que eu tenho recurso. Ah, eu vou porque eu confio que eu tenho sabedoria para isso, que eu tenho conhecimento, eu tenho know-how para isso. Ah, eu vou porque é algo que eu estou acostumado a fazer, eu sempre fiz, vai dar certo. Tirar a sandália é isso. É abrir mão dessas garantias e andar descalço na presença de Deus. Descalço, mas firme, em obediência. Tirar a sandália significa tornar-se vulnerável diante de si mesmo e diante dos olhos das pessoas, para se revestir do que é eterno. Sabe, Deus, Ele não quer simplesmente que nós andemos descalços. Ele não diz, tira a sandália e anda o resto da tua vida descalço, porque a tua vida é essa mesmo. Não, Ele já deixou um calçado que cabe certinho no seu pé e no meu, e que é muito bonito, e é o seu número, sabia? É a preparação do Evangelho da Paz. Esse é o calçado que Deus tem para nós. É do jeitinho que você imaginou. Amém? No começo ele é um pouco duro. Você vai andando, ele vai te amassar um pouco, mas à medida que você vai caminhando, os seus pés vão acostumando com aquele calçado. E você vai caminhando, daqui a pouco você está correndo na presença de Deus. Aleluia. Deus quer nos fazer correr, amém? Aleluia. O Alonso fala sempre, né? De sermos maratonistas. Então, maratonista é isso. Ele vai ali andando, daqui a pouco ele está correndo, daqui a pouco ele está com condicionamento para correr 42 quilômetros. Deus, Ele quer fazer isso conosco. Mas é preciso que você abra mão das suas garantias. Abra mão das suas capacidades, da sua forma de pensar, de agir. E é interessante que Deus deu a mesma ordem para Moisés, né? Moisés recebeu a mesma ordem. Quando viu a glória, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Amém. Deus, Ele nos despoja mesmo, irmãos. Josué nunca mais andou da mesma maneira. Josué nunca mais andou da mesma maneira. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que você nunca mais vai andar da mesma maneira. Amém? porque a glória do Senhor está vindo sobre ti. Levanta-te e resplandece, pois vem nascendo a tua luz, e a glória do Senhor já é vista sobre ti. Aleluia. Você nunca mais vai andar da mesma maneira. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Joga fora toda a sandália humana, em nome de Jesus. E deixa o Senhor te calçar com o Evangelho. Deixa o Senhor te revestir com o Evangelho. Deixa o Senhor revelar a autoridade, o poder do Evangelho na tua vida. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do grego como também do judeu. Então não se envergonhe, porque esse Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em sétimo lugar, e fez Josué assim. Fez assim. Tirou seus sapatos, se humilhou diante de Deus, viu a glória do Senhor. Aleluia. Josué fez assim. E eu quero te perguntar, e você? O que você vai fazer diante dessa proposta de Deus? Diante da manifestação da glória? Você vai esperar ainda mais uma ocasião, mais um mover, mais um toque do Senhor? Ou você vai tirar suas sandálias e mergulhar na presença de Deus? Essa é a pergunta que Deus deixa para você nessa noite. Concluindo essa palavra, eu quero dizer, ao identificar o anjo como um dos nossos, né? Como um do seu povo, Josué se prostra e adora. Ali ele recebeu direção e estratégia para a conquista que se tornou símbolo da tomada da terra prometida, a conquista de Jericó. Nós vamos entrar num período agora de 40 dias. E eu creio que muralhas velhas nas nossas vidas precisam cair. Tem que cair em nome de Jesus. Muralhas velhas têm que cair ainda neste ano. Jesus está fazendo essa mesma proposta para você. Receba nesses dias a direção, a estratégia para a conquista, para a conquista espiritual que Deus quer te introduzir, para que os muros dessa Jericó, muros velhos, encardidos, caiam na tua vida, caiam na nossa vida, como pessoas, como famílias, como igreja, em nome de Jesus. Deus quer nos dar estratégias para vivermos nessa terra prometida. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, nós precisamos entrar nessa dimensão da glória do Senhor. Eu não sei se você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje. Jesus está nos convidando para entrarmos na sua glória. Jesus está nos convidando para desfrutarmos da sua glória. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Você e eu não teremos realização, satisfação, se não vivermos para a glória de Deus, se não vivermos na glória de Deus, se não fluirmos essa glória de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Nós vamos ter um tempo agora de adoração, um cântico, que expressa essa rendição, essa entrega mais profunda, mais íntima ao Senhor. Eu quero chamar você a participar desse momento de entrega ao Senhor. Josué entregou e recebeu a direção do Senhor. Hoje você e eu somos chamados a entregar e receber essa glória do Senhor. Mas depois disso, eu quero passar para uma segunda parte. Porque durante a preparação dessa mensagem, especialmente nessa semana, naquela quinta-feira passada, Deus me deu direções muito específicas e palavras muito específicas para algumas pessoas aqui. E essas pessoas precisam ouvir essas palavras e precisam receber esse toque do Senhor. Quando Deus me deu essas palavras ali prostrado no chão, literalmente prosquinel ali no chão, o meu coração queimou e eu fiquei assim: Jesus, é para liberar agora? Mas Jesus falou: calma, slow down, né? Calma, vai chegar a hora, e é hoje, amém? É hoje. Mas eu não quero dizer com isso que Deus só vai abençoar algumas pessoas. Deus quer abençoar a todos, amém? Deus quer abençoar a todos. E o que Deus colocou no meu coração é que Ele quer dar presentes de adoração a cada um de nós. Eu não consigo nem traduzir muito o que, que significa isso, mas foi o que veio no meu espírito: presentes de adoração nas mãos da igreja do Senhor. O que significa isso? Você e Deus vão descobrir, vão discernir. O que me vem no coração é Efésios capítulo 3. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então são dons da parte de Deus que você vai descobrir, vai desfrutar, vai experimentar, entrando nessa adoração mais profunda com o Senhor Jesus. Amém? Quantos querem receber esses presentes de Deus? Aleluia. Então, primeiro, vamos entregar a Deus as nossas vidas. Vamos cantar esse cântico, entregar a Deus as nossas vidas. E depois eu quero voltar a ministrar essas palavras específicas. E é importante que as pessoas entendam essas palavras específicas, né? Então, depois nós vamos sentar de novo para entender isso. Mas antes, vamos adorar o Senhor. Eu queria chamar, né, Alípio, Davi, Nath, Jardel. Vamos ministrar: rendido estou. Você pode ficar de pé. Vai orando. Vai orando. Como eu disse, não fique de lábios fechados. Deus quer ouvir a voz da igreja. Deus quer ouvir a voz da noiva. Vai orando, vai clamando: Senhor, eu posso ter entendido 5% dessa mensagem, mas esses 5% eu quero que o Senhor me dê revelação e que eu receba a tua unção nesses 5%. Ô Senhor, eu estou aqui, eu não sei nem o que pedir, mas toma a minha vida, toma a minha vida. Eu sou teu filho, posso ser um recém-nascido, eu não sei nem falar, mas eu sei que tu és o meu pai. Eu sei que tu és o meu pai, por isso toma a minha vida, Senhor. Vai adorando, vai louvando ao Senhor. Vai chorando diante da presença dele. Vai quebrantando o teu coração nessa hora. Em nome de Jesus. Glórias a ti, meu Deus. Suas mãos, aí ele canta: oh, oh, oh, oh, eis aqui, rendido estou. Oh, oh, oh, oh, eu sou teu e tu és meu. E tu és meu, Jesus. De adoração, palavras de entrega, palavras de rendição a Ele. Eu te adoro, Jesus. Te adoramos, sim, Senhor. Se Ele te mover numa atitude de adoração, não tenha vergonha. Você é livre para adorar ao Senhor. Se você quiser se prostrar, se você quiser se render, se ajoelhar, exaltar o nome de Jesus. Beijai o Filho. Beijai o Filho, adorai ao Filho. Nós vamos continuar nesse ambiente de adoração. Se o Espírito Santo começou a quebrantar a tua vida, não pare não. Deixa o Senhor mover. Deixa o Senhor mover na tua vida. Esteja na liberdade do Espírito. Existem presentes de adoração que o Senhor está liberando aqui para a tua vida, para a minha vida. Nesse momento eu vou compartilhar alguns desses presentes que Deus me direcionou. Mas enquanto isso, você pode adorar, você pode clamar, você pode se humilhar diante de Deus, porque Ele vai conceder coisas para você também.